20, você era ciclone 02 autorizado, alerta no Station 0, partir de direção. Fera 5902, olha autorizado, da colagem, pista no zero, vento 110 graus, 089. No 5, autorizado, aliás, mantém isso no zero. A linha mantém isso no zero, tá? 38, 15. Fera 5902, decola 51, aciona o código 5573 e o controle Salvador 1208. Fera 5902, controle Salvador 1208, 5573. Controle Salvador, Bandeira 5902. Controle 5902, contato radar, aciona o transponder 5573, suba na pela nível 210 via Santa Cruz. Controle 5973, suba para o nível 210, acionar 5573. Imagem pista no 0, tá 38 na 5. Unimed 2 na escuta da torre? Rio 42, 982 para 2000 pés, ajuste 1019, 1020, livro MSX Way, pistão a 0, pode estabilizar. 2020, autorizado aqui. 8 no 5, decola 5-4, controle Salvador 208. Controle 208, boa noite, tá 38 no 5. Controle Salvador, boa noite, tá 38 no 5, na Savo 1. Tá 38 no 5, contato radar, sumo 340, direto. 340 via subida da 3, direto Leda, tá 38 no 5. Direito, o senhor vai entrar à direita na pista e é o pátio à esquerda, não é esse em frente não. O senhor é à direita e o primeiro pátio à sua esquerda, o senhor vai ver a taxi Oscar, aí o senhor entra nela e já vai estar no pátio 4. Duna estabilizado igual 429. Azul 4298, completa aproximação, chama o na frequência 198-295. 285, tá ligado. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4298, estabilizado 8-2. Azul 4298, pouso autorizado, pista 10, vento 10 graus, 89. Ele pouso na 0, Azul 4298. good evening, going to Zero 96, Audi, what's up, Bruno, on the fuel vehicle, first and south at South Final. 4298, solo 01, libera direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Fique na minha escuta, permaneça na minha escuta. Série 5902, chame o setor Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Salvador, o voo 1973 está na posição de número 4, estacionamento. 1973, 2 minutos para o pushback. 7, valeu. Voo 1096, a burn at 03. Contact Salvador Departure Control 120.8. Salvador Departure 120.8, going to 096, thank you so long. Good evening, one is 096, airborne on normal departure, best in 2000. 1096, radio contact from departure, climbing via normal departure, set level 370. Climbing via normal departure, up to level 370, 1096. U1096, traffic 2 o'clock, 16 miles, southwest bound to Alpha 320, passing at level 070, descent 4,000 feet. Confirm, go on 096, we have the traffic on the TCAS, go on 096. vai contar agora? Afirmativo, autorizado, puxa estacionamento, chama para o táxi no 973. Que autorizado, chama para o táxi no 973, obrigado. Estacionamento 313, tráfego 10 horas, Roma 2000, Roma Noroeste, Roma Bravo 738, passando no 2070, seguro para o 374. Chama 393, autorizado elétrico, seja por cima, agora reverso estabilizado. Vai potencializado, chama 3, não vai ser. Controle Salvador, boa noite, azul 2782, informação aqui do Cate. Azul 2782, isso é a identificação, o meu estado político está cheio da zona de Ema, reposta no 10 de Cidade, a gente está dando na 020. Tá bom, então vou a ITAP, o azul 2782. POB 108, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Campinas. 973, táxi à direita via Índia, no ponto de espera, com chama quando pronto para a decolagem. De direita na Índia e chama pronto na ponto de espera da 1-0, 1-9-7. Call 6 on frequency 126.85 if unable 125.45. 6-10 and 126.85 if unable 125.45. 1-0-6, thank you, good night. Chama 313, completa a aproximação, chama o na frequência 118, decimal 95. 295. Azul 2782, ideal de descida. Azul 2782, espera número 2050. 050-2782. 43305, espera 2010, estabilizador da textura da pista maior, reposta estabilizada. 2000, reposta estabilizada, 3305. Charles 89. É, você pode, né, 313. Ali mantém pista no zero. Ali mantém 1-0, gol 1-9. Eu fui bem estacionamento, eu acho que não é meia. 3-1-0, para 0-2. 3-1-0, autoridade, posicionamento, chamber táxi. Vamos lá. Chame a minha 3-1-3, falou do 1-4, libere a direita, táxi via alfa, chame antes da Juliette. Alfa, reporta a sua Autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-1-0, graus 6-2-0. Pista decolagem 1-0, gol 1-9-7-3. Autorizado direto, 3-3-0-5. 3-3-0-5, completa a aproximação, chama o torno frequência 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5. Na aproximação, guarda na autorização de pouso. Guardando. Livre pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 612 nós. Livre pouso, 3300. 1973, decola 16, controle 120, decimal 8. 308, bom, 1973, bom. Pushback 6313 deverá aguardar a finalização do pushback da aeronave da companhia. Cinco meses inicial táxi, autorizarei sua entrada no portão 2. O controle Salvador, voo 973, passando agora 2000 pés, São Bruno. Voo 973, contato radar na decolagem, sobre a via Cedar São Bruno, via nível 360. Sobre a nível 360, via São Bruno, voo 973. Ajuste 72, isso para 2010, um ajuste na 020, está autorizado a LFP da pista na 0, reposta estabilizada. Autorizado 2010, vai reportar o no ILS da 10, estabilizado 2732. Sim, poxa, né? 6310, pronto para o teste, o VAB de 1955, confirmando São Gonçalo, autonomia de 3 horas e 50 minutos. Taxa direita via Índia, próximo para decolagem. Direita Índia, lança no pronto, galera. 6310. 6313, observe o tráfego da companhia taxiano, Juliette, portão 2. Juliette, para o 2, confirmando o tráfego da companhia 6310. Puxando a linha 3 no 0, autorizado a linha e mantém a pista no 0. A linha se mantém, a linha 3 no 0. Salão 20, libere direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05. Autorizado decolagem pista 10, vento 90 graus, 6219. Luciano Dona, estabilizando e totalmente visual, 2782. Alô, 2782, complexo de aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 95. 295, boa noite. Oi. Boa noite, Azul 2782. Azul 2782, muito boa noite. Pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 620. Tá livre, pouso, pista 10, Azul 2782. Canaima 310, decola 21, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 08, Xenia 310. Salvador, muito boa noite, Xenia 310, transfere para o Trivig, pés 0, Pucão. Xenia 310, contato rápido na decolagem, sua vista da Puc, Pênica 350. E a missão para o 350, Xenia 6310, Pucão, na presença para o Aju. Aju. Xenia 310, autorizado em Jama, aguardando a Aracaju. Presente, chamo, aguardando o Rechagão, Rocha 9305. 4235, essa é a minha informação. Lista de chegada para 4 hotéis, ou existe 9020. Zulu 1973, chame centro de recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 310, solicito, o centro de recife solicita que seja tudo mantenha no vídeo 2310 e está autorizado já a Romeo Fox 09. Sim, autorizado Romeo Fox 018, limitado pelo SL 310, hoje é 6310. Sim. 782, solo aos 26, libere a direita, táxi autorizado Alfa Kilo para o Parte 3. O Parte 3 atende aos sinalizadores. Táxi autorizado Alfa Kilo, Parte 3 atenta ao sinaleiro azul 2782. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, VP010, Calvate. Subida, Sanvo 1, Leda, Motiva. Primeira curva à direita. Código 5060 e o controle em 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, saída Sanvo 1, primeira curva à direita. VP010, Calvate. Sanvo 1, Leda, Motiva. 5060, 208, 631. Chama para posicionamento, 6316. Chamada, obrigado. Chamando a 3.0, chama o centro Recife na frequência 1.2.0, decimal 8.5, alterna 1.2.5, decimal 4.5. 1.2.5, 1.2.5, 4235, 2 para 2 atrás, satoriza do leste, escolha pistola 0, restabilizado. No dia 6, Delta 0, repassará, 4235. Alô, Bravo 4235, completa a aproximação, chame o turno, frequência 118.95. Isso, esse aqui. Boa noite, obrigado. 118.95. 118.95. Essa aqui, escala 2 metal, está atualizada na terceira da pista mais zero, reposto autorizado. 2000, reportará estabilizado no X-Ray 10597, 2 da Rio. Soreza Duna está presente para o 5972? Isso é como essa aqui, está autorizado. Direto para o 5972. Avistado o tráfego, voo autorizado na 1-0, o vento é 1-0 graus, 62 de nós. E o voo 1-0, 4-2-3-5. Zero, oceano de identificação, voo do 1, pista para 4 metais, com ajuste na 0-0. Voo do 8, oceano de identificação, lista de chegada aberta para 4 metais, com ajuste na 0-0. No solo, Alfa 41, autorizado táxi via Alfa e chame na Juliette. Autorizado táxi via Alfa, chame na Juliette, azul, com a 2. azul 4980. Aguarde um helicóptero Recife. A saída é Pulpa Transição Caju. Boa noite, 5972 da Rio, no ILS X-Ray da 10. Boa noite, Rio 5972, autorizado pouso 10, ZT1, 10 graus, 62 norte. Autorizado pouso 5972. Azul 4235, possível táxi via Juliette, o portão é o 01. Portão via Juliette, portão 01, azul 4235. Azul 4980, cópia. Autorizado Recife 350, o nível, via Pesulu 17 até destino, decola da 10, saída Fuca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5064. Autorizado 350, Recife, Pesulu 17, Fuca, Caju, 208, controle 064. Seu planejamento está correto, chama para o pushback e acionamento, o azul 4980. Rio 5972 no solo aos 46, autorizado táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, posição é a meia dúzia Romeu. Alfa Kilo, pátio 3, meia dúzia Romeu, 5972. 0, copia indicada.